mamão, papai, a limão, rosa, cobra d'água. Se você soubesse a mágoa que essa morena me dá. Tirava fibra da palha de carnaúba e tecia uma toalha pra secar o meu olhar. Que abacaxi que tem me dado esse amor. Jabuticaba tem a cor do seu olhar. Banana, prata, graviola e pitanga, murici, caju e manga, é gostoso de chupar. A sua boca é vermelhinha igual cereja, pra aumentar minha tristeza, quero um beijo, ela não dá. Que abacaxi que tem me dado esse amor. Jabuticaba tem a cor do seu olhar. Caju vermelho, maçã verde e acerola. Se ela não me dá bola, o que eu posso fazer? Pera macia é igualzinho o corpo dela. Se eu não ficar com ela, sou capaz de enlouquecer. Que abacaxi que tem me dado esse amor. Jabuticaba tem a cor do seu olhar. Mamão, papai, a limão, rosa, cobra d'água. Se você soubesse a mágoa que essa morena me dá. Tirava fibra da palha de carnaúba e tecia uma toalha pra secar o meu olhar. Que abacaxi que tem me dado esse amor. Jabuticaba tem a cor do seu olhar. Abacaxi que tem me dado esse amor. Jabuticaba tem a cor do seu olhar.